queria cantar o amor, mas só vejo sofrimento. Aí tiozão fazer o que o cotidiano é sangrento. E não tem como se esconder ou fugir pra outro lugar. Isso aqui é uma terra e não tem como escapar. No meio do mato o cenário é macabro. Mais um foi encontrado com o corpo decapitado. Tem também quem vai além, que eu até desacredito. Mãe com a mente assassina que venena o próprio filho. Nesse tempo minado tem que tomar cuidado pra não ser mais um na lista com rostos desfigurados. Prisioneiro não é de guerra, que é tudo por dinheiro. Se não pagar o resgate, aí já era o seu herdeiro. As fábricas de arma patrocina a desgraça. No país do óbito, a polícia que mais mata. Taurus, Glock, Colt e Bell. Aqui o nome é só um detalhe, o estrago é cruel. 1, 2, mais um debate se foi. 3, 4, um crânio cheio de buracos. 5, 6, agora é sua vez. 7, 8, na mira dos pipocos. 1, 2, mais um debate se foi. 3, 4, um crânio cheio de buracos. 5, 6, agora é sua vez. 7, 8, na mira dos pipocos. A vida inteira você explorou o suor do meu povo honesto e trabalhador. Colocou sua polícia na rua de campana pra matar e torturar os moleques de chinela havaiana. O jogo vai virar e o gueto vai descer pro asfalto. Vai ter crânio de playboy partido em vários pedaços. A morte dolorosa que você deseja pra gente é revertida em assassinato. Sequestro, sangue nos dentes dos playboy. Arrombado na saída do mercado, perdeu o filho da puta, se reagir é um abraço. Família revoltada, passeata pedindo paz. Mas quando morre da favela é estatística e nada mais. Então que se foda, daqui pra frente vai ser assim. É pôr no paredão, rajada, sangue, bisturi. Cortando a pele do filho do Ike Batista com a temperatura zerada, estirado na mesa do legista. 1, 2, 3, pra vai voar. Pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, boom. Se coçou, vai sentir a revolta do monstro que você criou. 1, 2, 3, pra vai voar. Pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, boom. Se coçou, vai sentir o impacto da revolta do infrator. 2015, os estrangeiros ainda controlam nossa pátria. O 7 de setembro pra mim foi uma piada. Histórias embutidas, sem herói pra se inspirar. Os pivetes cegos, traficante armado de AK. Política de ausência resultam em violência. Sequestro, latrocínio, furto é a consequência. Prega o ódio ao opressor, ao colonizador. Provar pra ele o resultado da inversão de valor. Tudo isso se ocupa e você tem que pagar. Seus dias de parasita estão pra acabar. 3, 4, 5 dedos decepados no facão. Não pagam pro meu povo 5 séculos de escravidão. Tem rico apoiando a maioridade penal pra atender o mercado do turismo sexual. Mas se meu povo não tem chance de prosperar, a violência nas ruas é que vai reinar. 1, 2, 3, pra vai voar. Pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, boom. Se coçou, vai sentir a revolta do monstro que você criou. 1, 2, 3, pra vai voar. Pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, boom. Se coçou, vai sentir o impacto da revolta do infrator.